Batman tá aqui, podcast número 3. E aí, pessoal, beleza? Beleza, Wagner? Beleza. Continuando com o podcast, vamos aqui ao nosso primeiro tópico. Wagner, por favor, qual é o primeiro tópico do nosso podcast? Ei, cadê a WCW? Cadê? Hein, Wagner? Cadê? Não sei, você viu? Sim. De Bruce Sonar em vai ser dito pelo Levi. Levi, por que o Drew vai demitir? Porque ele é uma merda. É uma merda. Qual motivo é esse? Sim. Continuando com o nosso podcast, vamos para o card da FWF Money in the Bank, que originalmente era um pay-per-view, mas que agora é um simples super show. Ali, por favor, seus comentários sobre a Money in the Bank da SmackDown. Teve como integrantes B.O.B., Fred, Bruno Soares, Evinho, Fernando Del Rock e um integrante secreto que, como todos já sabemos, é Vinícius S10. Foi uma boa luta, com a surpresa do Vinícius S10, que eu não esperava, realmente. Com certeza. Ninguém se esperava, realmente. Fiz ele antes. Mas aqui no podcast da todos aqui, Wagner sabia que tinha a secreta, sabia porque eu. Como é que é o nome? Eu deduzi que alguém sabia. E o Apocalipse sabia porque o Apocalipse é Deus. O Apocalipse sabe Deus. Aí vamos para a segunda luta. Ah, Vinho ganhou a luta, virou no semana ainda bem e tal. O que vocês acham de mudar o nome do pay per view Survivor Series para The Apocalipse? Aí sim, é o melhor pay per view do século da FWF. Aí você acordou, não, né? Não, mas isso é legal, já que você. Você perdeu agora, vão ser The Apocalipse, Luke Danielson Show, Cantinho do Wagner e Cabana do Levi. Oi! Daqui a pouco, peraí. Cabana do Levi. Tô gravando, mano! A minha mãe participa do podcast, né, cara? Pergunta pra ela o que é que ela acha. Mãe, vem cá! Peraí. Enquanto minha mãe não vem, vamos continuar aqui. A FWF Raw, mano, ainda tem que né? Que foi de Matista. O ex-Tag Team Champion, Romulo SD, que lutou duas vezes na noite. Era mesmo, Cazel. Um estreante que tá se achando Thomas Laughlin. O bom ganhador foi Matista. Thomas Laughlin. Por que não? Eu queria que o Orfênix tivesse ganhado. De novo, cara. Deixa o Fênix então... no banco esquentando, pô. Depois ele volta. Não, pra mim podia... Pra mim podia ganhar qualquer um, menos o esse tal de Thomas, não sei das quantas aí. Matista foi uma boa escolha, ponto. A gente constata nesse podcast que o Apocalipse tem ciúme do Orphanix. Coitado do Orphanix. Cara, ele tá fora minha sombra e ganha mais que eu. Aí vamos pra frente do Brasil. Cadê a data? Mano, ele tem que cara match. Ícaro, Guru, Gago, o ex-champion The Rayan e Pedro Maga. A luta foi ganha por The Rayan. The Rayan! Fui eu que fiz essa luta! E ficou péssima! Ninguém te perguntou nada! Ninguém respondeu! Bacon com churros! É! Bacon! Churros. Não, eu só churros. Não entendi. Eu só não entendi porque tinha uma table numa letter match. Mas tudo bem. Tá suave, tá tranquilo. Não, caiu na mesa dos comentaristas. O GIF era só ilustrativo. Até coloquei lá mesmo. Não, tá aqui, ó. Fênix se levanta do lado de fora, pega uma table, monta dentro do ringue, pega a Thomas e um power slam on the table. Essa luta é quando? WCW? Então você que fez, oxi. Não, essa luta é a do Raw. Do Raw, minha mãe quer falar. Fala, mãe do Luke. Cantinho da mãe. Vamos iniciar aqui um novo quadro, que é nos mesmos formatos de cantinho de Wagner, cantinho do Wagner, que é o cantinho da mãe do Luke. O cantinho que a mãe de Luke Danielson dá sua opinião pessoal sobre as lutas. Mãe, vem aqui. O cara vai importunar a mãe dele fazendo a janta nesse momento. Não, ela vai saber. Vem cá, mãe. Tá. Mãe, o que a senhora acha de The Ray ter ganho a FWS, WCW e Money in the Bank Ladder Match? Nada, meu cara. Muito obrigado. Esse foi o cantinho da mãe do Luke. O cantinho da... Surpreendente. Integrantes aqui do podcast. Aqui vamos então para a Main Event, que foi uma Lumberjack Match entre os aqui presentes. Luke, ela disse... Nada a declarar. A luta, na minha opinião, foi a mais importante da noite, que foi... E... Wagner, por favor, se auto-introduza. Não. Fizeram eu dar tap out duas vezes em uma semana. O Rio, o Intercontinental Champion. O resultado, como todos já sabem, foi que Fábio Del Rio, em 3 dias, deu tap out 2 vezes para a Lambeau Laca. Muito obrigado. Sei que eu culpa mereço. É culpa do Levi. Não, fiz isso para todo mundo errar nas apostas. Por quê? Porque a SmackDown foi sexta e o Luke ganhou. Obviamente o Wagner ia ganhar, porque o Luke tava se dando muito bem, mas não funciona assim. É. Ou seja, agora 3 vezes, agora sim, Wagner da Rio vai começar a me humilhar. Agora vocês podem esperar. Agora você é sustenta. Agora tu vai perdendo a Falk Mania, vai perdendo o Bragging Rights, vai perder em todos os pay-per-views que existem. Vai perder até no WFC, nem ser inscrito lá. Vai perder no WF, vai perder uma... No AWF do Revinho, vai perder em todo lugar do mundo. Vai ter um wrestling fake seu da WWE também. FWF, winner of the fuck round. Count out de Luke Danielson e vai dar tap out pro Alberto Del Rio também. A luta, obviamente, acabou com a retenção de título de James Morrison, mas esse não foi o momento mais importante da luta. Não foi, obviamente, porque todos estavam esperando o James perder, né? Porque não ia sentido ele ganhar o Fuck Rumble e ser FWF Champion no Main Event do Fox Mania. O importante foi que Vinícius S10 não merecidamente fez o cashing da sua maleta que não foi merecida e ganhou o FWF Championship do seu ex-parceiro. É um champion digno? É. Vinícius merece o título. Mas tem gente que merece muito mais. Concordo. Sinceramente. Tipo eu. Tipo Apocalipse. Opa. Eu mereço. Eu desliguei a caixa de som um pouco e o que vocês falaram? Que nós merecemos mais que o vinil. Nós somos meninos legais. Todos aqui com exceção de você merece o FWF. Me ajuda a saber. O problema é que vocês vão ter o que realmente merece depois do Apocalipse ser FWF Champion. Porque ele é mais foda que vocês dois juntos. Vai demorar então, hein, mano? Tá achando, hein? O problema é ele não usa o método tradicional de fakes. Qual é? É aquele método que você vai lá nos comments do seu show, você arruma tudo com alguém, que nem eu fiz com o Misery. O Levi usa o método chamado storyline da cabeça do retardado. Como é que isso acontece? Uma pessoa com problemas mentais começa a bolar histórias. O problema é que essas histórias, muitas vezes, são pessoas que não merecem, que não normalmente frequentam o site na qual lutam. O problema é que as pessoas que não merecem, um dia, ainda, vão ficar na merda. O problema é que vocês não esperam. A FWF não tem nem um ano. Tem gente que vai ficar de FWF Champion por mais de 2 anos. Isso eu tô planejando pra 2015. Mas só que o problema é que ninguém vai saber esperar. E até lá vai ter muita gente se demitindo. Quem aqui já viu o Romulo White J no chat? Eu não. Eu já. Viu? Foca, viu? Nunca. Ninguém. Só o Levi finge que viu. E o cara era... Não interessa se ele fica ou não. Ele agora está na merda e vai perder o salário inteiro. Ou seja, ele perdeu o título só agora, sendo que ele está com o título praticamente desde que a FWF começou. E ele ainda é o United States Champion. Sendo que tem tanta gente que merece mais esse título. Eu sei que merece mais, mas aí demora pra pessoa ter o que merece. E quando ela ter o que merece, ela vai ficar por muito tempo tendo o que merece. E aí, tá, mas direto, e aí o paratelo do processo é lento, a menos que você tenha um processador hardcore, aí fica mais rápido. Como quem estava aqui ontem viu que o Duca fez um incidente horrível na Raw, na qual ele mesmo... Isto foi uma... Isto é inexplicável, isso... A qual lógica. Eu fiquei de cara com isso, eu não esperava. Do cara chegou ao nível de muito burro, então. Vou falar nisso, já corrigiu isso? Já foi corrigido isso? Não corrigiu, vou deixar ele de Euro Champion mesmo, apesar de eu quase ter demitido ele por causa disso. Ou seja, a Raw é a mesma coisa. Alguém virar Champion sem no mínimo ter uma storyline, ele do nada foi lá e virou. Certo, ele usou o poder. Vamos ver aqui os usou o poder dele a da Monday Night Raw. Na primeira luta da noite, tivemos Andrew 619 versus Romulo I2J, numa luta em que o Romulo I2J fez o Andrew dar step out. Bem, sendo que essa luta teve um golpe. Que merda, hein, velho? Pensei que pescado. O Romulo I2J tinha perdido moral, mas ele tá aí ganhando mais. Vou falar com o Duca pra ficar tranquilo isso aí. E tenta um clothesline. Mas Drew puxa as cordas, Drew já errou, que era antes. Mas Drew puxa as cordas superior e Romulo I2J cai direto fora do ringue. Andrew volta ao ringue e quando Romulo se levanta, recebe um pescado. Não. Passa direto, tivemos, depois do incidente do pescado, tivemos Ryan Flash, anteriormente conhecido como Leo Rock, versus o parceiro de Romulo I2J, ou ex-parceiro, o Wade Barrett. Tá. A luta, ele é parceiro. Teve um golpe, que foi o Sutil Shakespeare, que tanta vitória, ainda é parceiro. Aí tivemos Nova DX contra Mark Gallagher e Junior Show. Uma luta em que o resultado foi Junior Show e Mark Gallagher ganhando. Aí tivemos o incidente do European Title, denominado de Marcus Ziggler. O que aconteceu? Marcus Ziggler começou a luta lutando contra Thomas Lessing. Nunca lutou. Aí entrou o Mr. Ducci. Thomas ganha. Aí entra Ricardo Macedo. Tá ganhando, foi? Não, o problema é que o Duca não explicou direito o resultado. Tá muito complicado de ler, sabe? Aí vem o Ricardo Macedo elimina o Thomas, entra o Dois Santos elimina o Ricardo. É. Vem o Rafael, elimina o Dois Santos. A gente pensa que acabou, mas o que acontece? O Duca entra e ganha o título. Que merda, hein? Muito canalhamente. Certo ele. Usou o poder só de GM pra ser campeão. Certo ele. O que vocês acham? Do cara muito burro. Próximo. Não. Ele vai perder no próximo Superstars. Por favor, Wagner, aí, faça as honras. Ele pega o main event e vai acabar de qualificação. É, ele vai perder, mas eu não digo que ele vai perder o título. Essa Raw merece só. Ah, temos alguma coisa para comentar? Não, vamos para a próxima. Vamos até a lista de demitidos do FWF. Lá vai. Vini, motivo, inativo do blog. Vini. Thiago, motivo, inativo. Viné. Ricardo Macedo, motivo, inativo do blog. Marcelo Lopes, muito do blog, o retorno de Vinícius. Assim, e agora, ele pode ter justificado a demissão de Marcelo Lopes porque ele ficou inativo do blog, mas se foi por causa do Vinícius, eu acho que ele não deveria ter feito isso. Já que ele não entrava, poderia ter atualizado com uma ficha, né? É, tá certo. Mas eu já vou passar pra vocês primeiro aqui que eu vou contratar o Marcelo Lopes pra SmackDown. Tá. Aí a gente vê aqui a última notícia que temos é o post da Fotmania, nos quais os figurantes são Junior Show e Luke Geller, Luke Anderson e Wagner Del Rio e James Morrison contra a Vinícius F10. Você ficou bom. Ficou bom, foi um bom post. É um bom post. Traduzindo, não tem superstars do Raw no pôster. E o Mark Geller e o Junior Show. Eles não podem ser contados como superstars. Eu achei que faltou mesmo o campeão principal do Raw aí também. Sim, com a Fuckmania por perto, vamos acabando aqui o podcast, antes só comentando salários que não mudaram, James Morrison primeiro, Lucas Jandão... Peraí, vocês comentaram o pôster da Fuckmania? Sim. Nossa, foi muito rápido, mas tudo bem. Tá uma pessoa não. Aí, tudo ó, bem. Então nós vamos fazer assim, eu vou comentar agora o pôster da Fuckmania. Não tem superstar do... Wagner, calma aí, Wagner. Cantinho do Wagner! Agora comenta. Wagner! Vocês precisam mesmo fazer isso, cara? Cantinho do Wagner! É, seguinte, não tem superstars da WCW por que causa, motivo, razão e circunstância? Porque não tem lógica ter superstars da WCW. Sério, não tem lógica. Então o esquema é o Levi fazer os pay-per-views da WCW separadamente. Porque é uma discriminação com os meus pimpolhos. Você fica fazendo essas coisas e você não coloca eles no pôster. É uma discriminação. Não, tudo beleza. Então eu vou editar o pôster, vou tirar o Wagner e colocar o The Ryan. Demorou. Pode pôr. Cara, Wagner. Discriminação é você chamar os caras de meu pimpolho. Não, mas agora eu sou o GM da WCW. Apocalipse, tá certo. É meus pimpolhos. São os meus pimpolhos. Mas antes eu preciso dizer uma coisa. Fala. Eu ainda quero... Não fala. Calma. Cantinho do Wagner! Cantinho do Wagner! Pode? Eu ainda... De novo. Depois que eu cantar a minha parte, já começa. Tá. Então tá bom. Aí só pra... Primeiro canto, depois o Luke canta e começa. Ah, entendi. Vai, Levi. Cantinho do Wagner! Cantinho do Wagner! Eu quero minha manager, porque eu sou... Não, aí a gente nem acaba por agora, já vamos criar um novo assunto, porque todo mundo quer manager. Mas só que é o seguinte, a minha manager aceitou ser minha manager. Todo mundo mesmo, todo mundo, mundo. Acho que até hoje só o Apocalipse nunca pediu, e ele tá pensando em pedir nesse momento. Só que é o seguinte, a minha manager já aceitou ser minha manager. Entendeu? Você não pode discordar do jeito dela. Eu sei disso. A menina aceitou ser manager do Geller, a outra aceitou ser manager do Daniels, a outra aceitou ser manager sua. Toda manager aceita, né? Só uma... Não, ela aceitou ser minha manager, então você não tem que discordar. Hã? Quê? Pois não? Grande monstro! Então, vamos aqui acabando o podcast da SWF. Você, quem decide tudo é o Apocalipse. Lembre-se. Peça pra mim um Apocalipse pra ter um aumento. Então, tá. Eu preciso de um aumento também. Eu também tô querendo um aumento, viu? Ridículo, eu ganhar 650 mil só. Eu só 700 mil. E o Fênix ganha 850. Olha que porra é isso, cara. É um absurdo. Ciumento. Se você nem era pra ganhar nada, você ganha tudo isso porque é jobber do FWF Championship. Todo pay-per-view você luta pelo FWF Championship e perde. Você é um bom jobber. Vai, dane-se, eu tô lá todo mês, cara. Eu tenho que ganhar pra isso. Você é number one contender, fala aí. Tá. Vamos aqui ferrando o podcast da FWF. Não, mas antes Então vamos encerrar agora que o Luke já encerrou. Vamos encerrar tradicionalmente. Deixa eu propor uma coisa. Primeiro, antes de terminar. Pera. Propõe depois que eu cantar. Cantinho do Wagner! Façam suas considerações finais, crianças. Se vocês tiverem alguma coisa pra dizer, digam agora. Minhas considerações. Peraí, um de cada vez. Em eventos, James Morrison contra Vinícius S10 vai ser uma career match. Legal. Gostei. O James vai perder. Vai, Pouca, faz sua consideração final. Preciso de um aumento. Vai, Luke, faz sua consideração final aí. A minha consideração final é de que o Marcelo Lopes não deveria ter sido demitido. Quer dizer, ele deve ter sido demitido por causa que ele está inativo do blog, mas esse motivo, o retorno de Vinícius S10 não é justo. Afinal, o cara foi lá, o cara ganhou um super show, ele se esforçou. Aí eu também acho que não é justo ser demitido por causa do Vinícius, ele tinha que atualizar a ficha. Não é justo, o Vinícius não devia funcionar pelo ponto. Então tá bom. Então, já que todo mundo deu as considerações finais e o Luke já tentou encerrar do modo dele, vamos encerrar tradicionalmente. Mas faltou eu. Cantinho do Wagner! Me aguardem, agora eu sou o novo GM da WCW. Esperem grandes coisas. Cantinho do Wagner! A minha consideração final de verdade é que Gabriel Kidd é um viado e a gente vai fazer ele sair da FWS. Isso aí a gente concorda. E eu concordo. Ô, Levi, posso pedir uma coisa? Antes de terminar, na hora que eu pedir, pode terminar até, se quiser. Então, antes que pedir, eu tenho que te dizer uma coisa. Começou, olha lá. Eu vou fazer uma coisa, não é nem ao meu favor, é ao favor do Luke. Levi, coloca o Gabriel na WCW. Sim. Né, Luke? Mas esse novo, o cara novo aí? É, o tal de Gabriel. Ah, eu tenho que dar um pedigree nele na SmackDown ainda. Depois ele vai até pro inferno, se quiser. Não, peraí. Calma, então deixa eu fazer o Super Saiyan primeiro que eu vou fazer a New Folk Order e a Revolution of Reality. Se juntarem só pra bater nele e depois a gente separa de novo. Beleza. Então, agora sim, finalmente, vamos encerrar tradicionalmente. Falou, Wagner. Falou, Levi. Falou, a Boca. Falou. De boa, Luke. Do cantinho do Wagner. Uhum. Tranquilo. Falou. Falou. Quê? Pessoal, adotem a campanha fora Gabriel Kidd. Vocês não querem esse viado da estante de guloseimas aqui? Coloquem nos seus nicks. Mandem mensagem. Comentem nos shows. Fora Gabriel Kidd. Vai comer guloseima. Mandem ele ir pra casa dele, que tem 4 andares. Depois da surpreendente campanha, Daniel muito burro. Daniel muito burro, que não teve quem ninguém que aderiu. Ninguém aderiu a essa campanha. Não, mas essa promete, essa daqui de hoje promete. Se o Apocalipse falou que todo mundo tem que apoiar a campanha Daniels muito burro, tá falado. E lembrem sempre que é o verdadeiro DFWS. Então cuidado, não façam nada ruim perto do Apoca. Ele é o chefe. E não vão pro WF. Tchau. Tchau. Falou. Mas antes, uma coisa que todos gostaram no último podcast, Levi Varela cantando o theme de The Miz. Joel, Instagram, Zanumake, Roman, hold on, and you know the one that leave me. Tá parecendo a música da Icardi. Why can't you play the way? It's a price to pay. Who's coming back to the field? Why can't you play the way? It's a price to pay. I don't have the read. Why can't you play to stay? It's a price for K. I came to play. Mas nesse momento deve estar se revirando no túmulo. Se ele morreu escutando essa música, tá se revirando no túmulo.